Quem tá falando? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou aquele que você deu ouvido a sua vida inteira. Agora você é meu. Mas por que seu? Como assim? Tá surpreso? Você nunca ouviu aquele seu amigo crente quando ele te falava de Jesus? Agora quer se fazer de gelo? Não, você me conhece muito bem. Fala pra ele, talvez ele te ouça agora. Fala pra ele, grita pra ele. Haha, não vai adiantar. Aonde você tá, ele não te ouve mais. Desde criança, quando a gente andava junto na Vila Imperial, o bairro do subúrbio, ainda me lembro do jeito que andava e cada gesto seu eu observava. E lembro bem do seu estilo lá na escola, cê não zoava muito nem jogava bola. Eu era o truta em que você mais confiava, eu te acolhia e os outros te humilhava. Chance, eu era sua chance. Ei, meu irmão, não vem com essa de caô. Muitas vezes eu falei, você não acreditou. Eu te contei toda a história de Jesus. Falei que por você derramou sangue na cruz. Mas você ria e ainda me zoava. Dizia, olha o crente espanando a palavra. Agora aguenta aí onde você tá. É tarde, eu sinto muito, não posso te ajudar. Hoje em dia, muitos não querem ouvir a palavra do Senhor e pensam que os caminhos que percorrem é os caminhos certos. Mas se liga aí, no final, a voz que você vai ouvir é essa, ó.